Gonçalo? Zero, com a procura por Santana. Talvez no zero, tarifa e pode estar. O 9 vai aguardar, o número 34. O número 34 no 09, inicia de imediato. Reporte quando totalmente pronto. Salve, boa noite, é Portugal 019er. 019er, taxiway Alpha, reporte before taxiway Juliet. Taxiway Alpha, reporte before Juliet, é Portugal 019er. Obrigado, táxi, via parte principal, Índia e Alfa, ponte espera da 10, torre 1895, que é legal no 013, boa viagem. Pushback, Apache Taxi 1134. Autorizado, tomar Apache Taxi 1134. Portugal 019, mantém position before Taxi Juliet. Mantém position before Juliet, é Portugal 019. Vai aguardar, 9250. 9 da Gol já está prestes a iniciar o táxi no 09. Para o táxi com 1-3-4, 7-2 a bordo, são na linha de 2 horas e 14 minutos ao terno, Salvador. Poderia confirmar a autonomia? 2 horas e 14 minutos. Autorizado o táxi, via parte principal em Alfa, no ponto de parada 1-0, torre 1-1-8-9-5, que é legal no 0-1-3, boa viagem. Pátio, via Alfa. Quanto espera 118.95.003, bom no 113. Portugal 09, through the direct on taxiway Juliet to gate 11, on AB gate 08, follow the follow car to gate 11, Portugal 019. Juliet gate 11, at Sandwall 8, follow the follow me car, Portugal 019. Fala, boa noite, 62, 62, Alfa, 72, Juliet. Alfa, contrato, 72, 62. 9250, após a passagem da nave da Portugal, sua retaguarda, inicia de imediato. Ativa, a nave da Portugal passa a sua retaguarda agora, após a mesma livrar, tem condições de iniciar de imediato o pushback? Após a passagem do Portugal, inicia de imediato o pushback 9250. A manter a posição antes da Juliette. A manter a posição antes da Juliette, 6212. Salô, Salvador, Oceaner 6224, posição 01. Está pronto para o estacionamento, já a coordenação fica de solo. 7 imediato, 01. Afirmativo, de imediato, autorizado. Está livre, pós-táxi, 6224. Está livre, puxa, estacionamento de imediato, Oceaner 6224. Está Juliette, 6212. Tem a posição antes da Juliette, 6212. Está batendo. Está iniciando? Estamos tentando, guardando a retirada do finger aqui. Tem um reporte quando totalmente pronto para o pushback, o 6224. Está totalmente pronto, guardando apenas a retirada do finger, o 6224. Tem reporte quando pronto, temos uma aeronave agora já para iniciar o táxi, ok? Então, um reporte quando totalmente pronto. Assim, a gente vai reportar quando totalmente pronto, o 6224. Já encontra-se por fim afastado. A gente agora vai aguardar um instante, a aeronave já está presa a iniciar o táxi. Assim, a gente aguardando então, na 224. Utilizado táxi via Indy Alpha no ponto esperador no 0, torre 1, 1895, quem legal no 0, no 3, boa viagem. Meia 212, após a aeronave livrar a entrada da para o pátio 3, autorizado ingresso na Juliette, para o pátio 3, posição 4, atende para sinalizadores. Após o voo, pátio 3, posição 4, para o 6214. 6224, poderia ser de solo, que após a aeronave da Gol livrar a retaguarda, está livre pushback, pós-táxi. Meia 224 na escuta? Prossiga, 6224. Após a aeronave da Gol livrar a retaguarda, está livre pushback após táxi. Copiado. Após a retaguarda, da Gol está livre por estacionamento. Oxe, 6224. Bravo, para prosseguir via Alfa, reportar antes da Juliette, confirme o pátio que irá prosseguir. Aqui na testa, a gente esteja pátio 3, que ela vai se carregar. 7, vai prosseguir via Alfa Juliette para o pátio 3, o Eco Bravo. Autorizado Alfa Juliette para o pátio 3, mais Eco Bravo. Quer cobrar você na escuta? Prossiga. Poderia confirmar o tempo que irá permanecer no pátio? Poderia confirmar o tempo que irá permanecer no pátio 3 para descarregar material? No solo aqui para descarregar, fica vendo o torno de meia hora. Sente, após irá prosseguir para a Aerostar. É pátio 4, né? Sente, após prosseguir para o pátio 4, é cobrado. Só confirmando, foi noite, é pátio 4 ou pátio 5 aqui? Um dos dois, pátio 4 ou pátio 5? Ah, então tá já. Após carregar e volta a entrar em contato, pra ver qual pátio ele tem. Sente. Dois. Paulo Salvador, boa noite, eu vou comemorar o Alfa Tango. Bravo, Alfa Tango, Alfa é potente da Juliette. Ok, vai voltar aqui de perto. Para o táxi, Oceaner 6224. 987 de autonomia. Perdão, de people's on board, 2 horas e meia de autonomia, alternando Recife. Prezado táxi via Indy Alpha, no ponte esperado 10, torre 11895, que nega 0013, boa viagem. Taxi, via direita, Índia, Alfa, ponto de espera da 10, 718-95, 5013. Deixa eu ver, 6284. Bravo, Alvatão, poderia confirmar o Pátio, que irá prosseguir? Pátio 3, cara. Gente, poderia confirmar o tempo que irá permanecer no Pátio, o Bravo Alfatango? Pernão Táxi, Pernão Táxi. Confirme? Vamos pernoitar. Irá pernoitar é Pátio 4 ou Pátio 5, não pode ir para o Pátio 3. Ah, então nós vamos embarcar 3 e já para o 4. Gente, tem um tempo estimado de permanência no Pátio 3? Após irá para a decolagem ou irá pernoite mesmo? Gente, o Alfa Tango vai ingressar na Juliette para o Pátio 3. Juliette, parte 3, Alfa Tango. Salve Salvador, muito boa noite, gol 197-23 de gol. 1723, já prossegui táxi via Alfa, Juliette, no através do 8, segue o follow-me até o portão 9. Alfa, Juliette, no através do 8, segue o follow-me pro 9, 1723. Obrigado. boa noite. Voo 868, Libra. 868, Alfa Juliette, para o portão 1. Alfa Juliette é o 01, 868. Corona, 098, livrou? 098, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, só no 098. Solo Salvador, Mike X-Ray Alpha. X-Ray Alpha, prossiga. Ok, boa noite. X-Ray Alpha está parqueado aqui no meia dúzia. Solicita aí autorização para reboque. A aeronave está sendo rebocada para a posição 7 do pátio 1 ainda. Autorizado, autorizado. Mantém escuta permanente. Mike X-Ray Alpha. Ok, autorizado, na escuta. Salvador, muito bom dia, boa noite, hein? O gol 1170. 1170, Salvador Campina Grande, 370 nível autorizado, via pêndulo 1-0, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída pública, transição Zipar, 1198 controle, 5174 transponder. Obrigado, senhor autorizado. 370 Campina Grande, via pêndulo 1-0. Decola da 1-0, curva da esquerda, Puca Zipar, 398 controle, 5174. É o transponder, gol 1-70, da Central. Poste para congestionamento. Obrigado. Salvador, eu vou 868. 868, prossiga. Possível autorização Aracaju. Salvador Aracaju, 230 nível. Decolada 10, primeira curva à esquerda. Saída Puca, Jamo. Após Jamo, direto Aracaju. 1198 controle. 5172 transponder. Aprovado Aracaju, 230, rota do plano, decolada 1-0, com a esquerda Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju, 198, é o controle, aciona 5172. Pode pronto para o estacionamento. Grato, repórter 868. Salvador, Mike X-Ray Alpha, parqueado na 07, frequência livre, boa noite. Boa noite. Salvador, gol no 170 no 03 para o posicionamento.